Tá ao vivo esse negócio aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo isso daí ou não tá? Ajuda aí, ô! Tá? Tá ao vivo essa parada aí? Sei não. Eu nunca consigo fazer essa porra funcionar. Tá ao vivo? Ai, falta o vídeo, rapaz. Pera aí que eu vou conseguir. Aê! Tá ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e tá começando mais um Periscatso. Live de toda segunda e sexta-feira. Aqui no nosso canal Verdazo 1914. Periscatso pós-churrascatso. Para os heróis que compareceram ao churrascatso, meus parabéns. Evento espetacular, delicioso, divertidíssimo e bastante etílico. Para você que não foi, lamento. Agora vai ter que esperar um pouco para ir no próximo, tá? Então você fica padrinho do Verdazo e comparece aos churrascatos para padrinhos. Tem a rapaziada aí no chat que eu já tô vendo que foi, né? Prelato, Juliano, quem mais? Marcelo. Tem mais alguém aqui que foi? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu tô vendo, só esses três por enquanto, né? E teve novidade no churrasco, né? Nós vamos começar. Vamos fazer uma novidade aqui no churrascato, no Periscato, a partir do próximo. Uma inovação que foi desenvolvida após várias cervejas. Nós vamos fazer o quiz aqui no Periscato. É. Nós vamos fazer o quiz do Papini. Vai rolar. Não hoje porque eu não preparei, mas vai rolar. É, também que precisa muito de preparo, né? Ó, faz favor, quem é do grupo aí, lá dos padrinhos, passa o zap pro Papini e fala para ele mandar um quiz que eu vou fazer aqui. Me manda no WhatsApp do grupo 1, porque eu não vou ficar checando toda hora aqui, vou deixar aquilo do grupo 1. Ó, o Papini tá online, acabou de mandar uma mensagem lá. Já pedem pra ele lá. Vai ter o quiz do Papini hoje. Mas é o seguinte. É o seguinte, rapaziada. Hoje é. Não tem nada, né? Já faz 5 dias que não tem jogo. Não teremos jogo ainda por mais 9 dias. 10 dias. E não tem muita informação de treino, né? Porque parece que os caras foram liberados também para dar uma descansada, voltaram aos trabalhos há pouco tempo. Então não tem muita coisa, tá? É por isso que eu vou abrir a conversa hoje. Eu só queria fazer Só vou responder aqui, ó, pessoal. O Walter Mencone tá perguntando: quantos padrinhos faltam? Nós estamos com quase 500, tá? A nossa meta é 1.000. Mas é 1.000 para quê? É 1.000 para a gente passar para a próxima fase do projeto. O que que é a próxima fase do projeto? Eu sempre vou falar, vocês desculpem quem já está cansado de ouvir, né? Mas é importante. É importante porque se você já é padrinho e já sabe, nunca é demais você acompanhar, a gente continuar fazendo esse trabalho. Afinal de contas, se você é padrinho, você está dentro do projeto e quer que o projeto atinja a próxima fase rápido, né? Porque você já acredita no projeto. E se você ainda não é padrinho e já cansou de ouvir essa mensagem, então tá na hora de você ficar padrinho, né, meu velho? A gente fica falando, falando, falando, falando, mas, pô, assim, fica até chato eu ficar, pô, você não vai ficar padrinho. Porque quem não conhece ainda, quem tá chegando agora, a gente vai explicar o que é. Mas você que já ouviu 200 vezes e não ficou padrinho ainda, e tá aqui 200 vezes, puta, o que que tá faltando, cara, pra você ficar padrinho? É, então clica aqui do lado, ó, ó, ó, não, aqui. Aqui, aqui no meu dedo. Clica aqui, tem lá o botãozinho do Catarse, vai lá, se torna um padrinho. E finalmente se torna um padrinho, né? Pra gente avançar, cara, a gente precisa avançar. Porque aí que eu vou chegar, olha o que a imprensa tá fazendo. Ou o que a imprensa não está fazendo com o Palmeiras. A gente precisa fazer isso aqui crescer. A gente precisa fazer isso aqui ser realmente uma alternativa de cobertura diária do Palmeiras. Com conteúdo diário. E não só um negócio... Fazer bastante conteúdo, sabe? Encher vocês de conteúdo palmeirense para vocês não dependerem mais de ir lá na imprensa para ver o que estão falando do Palmeiras. Não, vai no Verdazo. Vai na mídia palestrina. Então, o que vai acontecer quando chegar no Mil Padrinhos, para você que não conhece ainda o nosso projeto? Eu trabalho, cara, o dia inteiro. Trabalho 8 horas por dia, às vezes até mais, dependendo da exigência do dia a dia da firma. E não é fácil, cara. Não é fácil, porque eu como todo mundo, aí o resto do tempo que me sobra no dia, eu tenho que me dedicar à minha família. Então eu tenho uma filha pequena, tenho uma esposa, então tenho que fazer tudo que um marido e um pai tem que fazer. E ainda arrumar tempo para fazer o site. Então o site, o Verdazo, cara, eu faço praticamente sozinho. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na redação das notícias. E aqui no canal tem o Bruno Zaniolo, que faz a narração, né? Lógico que tem os padrinhos que ajudam a moderação do vídeo, do chat dos vídeos, né? Tem os padrinhos que fazem a organização dos eventos, do churrasco, porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Mas acabou virando uma comunidade, né? E todo mundo afim, sabe? Todo mundo com aquele mesmo pensamento. Qual a diferença do nosso projeto para outros sites, outros canais palmeirenses? Olha, eu acho que uma das grandes diferenças é a postura positiva em relação ao time. Aqui a gente não critica por criticar. E às vezes a gente leva muita paulada até por isso, né? Então eu sou muito xingado, sou muito cobrado, porque eu não chego aqui no dia de derrota e não xingo todo mundo. Bom, se você quer ver alguém xingando todo mundo, tá cheio de canal que faz isso. Eu não vou fazer isso, não é essa a minha proposta. Né? Eu tento ver futebol de outro jeito. Sou melhor do que ninguém, só que é o meu jeito. Eu gosto de fazer assim. Então eu vou fazer assim no meu jeito aqui no nosso canal, né? E quem gosta tá junto. Quem não gosta vai para os outros canais. Quem gosta dos dois estilos, vem aqui e vai no outro. Tá tudo certo, né? Então essa é a proposta. A proposta é para palmeirense que se sente bem torcendo para o Palmeiras. Não é para aquele palmeirense que só se sente bem quando o Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras está detonando todo mundo, aí é palmeirense, né? Aqui não, aqui é palmeirense na boa e na ruim, né? Aqui a gente está aqui para torcer pelo Palmeiras, para apoiar o Palmeiras, não para ancorar o Palmeiras, não para plantar crise no Palmeiras, nem para jogar o Palmeiras para baixo. Então quando a gente chegar no 1000, eu vou poder sair do nosso glorioso emprego, né? Por quê? Porque com 1000 pessoas me dando um suporte financeiro, e aí eu vou ter tranquilidade, né? Porque aí eu não vou passar. Não paga mais INSS, não tem mais plano de saúde, né? Então acaba o negócio de aposentadoria, já é ridículo, né? Já vai ser com essa reforma aí, já vai ficar menor ainda. Mas aí que não vai ter nada de aposentadoria. Então eu preciso ter uma segurança para o futuro. Se bem que eu pretendo me aposentar, né? Eu pretendo fazer isso até morrer, até o dia que eu não tiver mais força, né? Eu vou ficar fazendo isso. Mas eu preciso pensar na minha família, eu preciso ter plano de saúde, né? Então é uma série de outras despesas que a gente ainda vai incorrer a hora que sair do trabalho. Então eu preciso ter 1000 apoiadores para me dar uma segurança para poder fazer um trabalho. Porque pô, eu tenho 1000 caras me apoiando, de repente dá uma crise econômica violenta no país. Já pensou se eu perco, sei lá, 20% dos padrinhos? Me quebra, né? Então é um passo muito sério que tem que ser para ser dado. Por isso que eu preciso de segurança, preciso de 1000 padrinhos. Aí o que vai acontecer com esses 1000 padrinhos? Bom, primeiro que eu vou ter o tempo inteiro livre para fazer Palmeiras. Aí eu vou lá na academia de futebol, vou cobrir o dia a dia, como se fosse um setorista. Né? É, se não for eu, vai ter alguém. Mas no começo, certamente, serei eu. Né? É, eu até prevejo uma certa dificuldade de fazer a parte opinativa e de repórter ao mesmo tempo. Porque na parte opinativa, bem ou mal, você acaba criticando um ou outro. E aí você acaba tendo uma certa resistência dos boleiros. Então, talvez seja o caso de mais pra frente pensar em colocar um repórter lá dentro. Né? Até porque com mil e poucos, chegando no mil, pô, aí tende a crescer mais ainda. Aí vai ter recurso pra aumentar a equipe. O dinheiro dos mil padrinhos também não é só pra mim. É pra reinvestir no projeto e tornar a equipe cada vez maior. Então vai ter repórter lá. A produção aqui no canal não vai ser só essas lives. Pô, a gente vai começar a produzir vídeo. Sabe, vídeo histórico, entrevista, reportagem especial, sabe, tudo que a gente quer ver na TV e que eles não fazem, a gente vai fazer aqui, com produção, com um negócio bacana, com um negócio legal. Para isso também a gente precisa de recurso, né? Então tudo isso a gente vai fazer quando chegar nos mil padrinhos. Então é isso, a proposta é proporcionar à torcida do Palmeiras um canal sério, um canal palmeirense, um canal que... Na hora de levar a notícia, não é a audiência que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o Palmeiras. Então, qual a diferença que a gente se propõe a fazer? Porque o que dá audiência? Desgraça, né? Então, por que esses caras, desses canais de imprensa, eles privilegiam a desgraça? Porque dá audiência. Eu não quero depender da audiência. Eu quero depender de poucos e bons. Para mim, se tiver uma audiência de 1.000 pessoas... As 1.000 pessoas contribuindo, vão ser os assinantes do Verdazo, pra mim tá bom. Então eu não preciso fazer show, não preciso fazer espetáculo pra ganhar, sabe, milhares, centenas de milhares de assinantes. Eu quero aqueles poucos e bons, aqueles que querem ver um conteúdo legal. Eu tô satisfeito com isso. Tá? Eu não tenho ambição nenhuma de ser um popstar. Agora eu quero fazer um negócio pra gente que pensa do mesmo jeito. Fazer um negócio legal, um negócio agradável. Uma opção para quem quer uma abordagem diferente. Então essa é a proposta. Espero que vocês deem esse voto de confiança, se tornem padrinho. Então eu vou até colocar aqui o link. O link não, né? O endereço. Porque senão também, né? Olha lá, tira o nome. Vocês já me conhecem, né? Olha lá. Então, verdazo.com.br/padrinhos. Lá tem os links para as duas plataformas. Você pode escolher qualquer uma delas, ou o Patreon ou o Catarse. Eu recomendo que façam no Catarse. E torne-se padrinhos. Vamos chegar nesse mil logo. Sabe? Você está enrolando, você está aí, você está aqui todo o programa, mas na hora de fazer, você não faz. Por que você não faz? Pô, vamos lá, vamos junto, cara. Eu sei que você quer que isso aconteça logo, mas você tem que fazer parte disso. A gente precisa, sabe, precisa subir esse número, né? Já estamos quase na metade da meta. E assim, o trabalho é de formiguinha, não é assim que você consegue, mil caras pra... Primeiro que eu xingo, né, eu dou patada, né, eu não fico fazendo média, eu não fico fazendo dando de... Oi, sabe, aquele politicamente correto, não faço isso. Porque, aqui, assim, é o meu jeito, cara. Sou legítimo, falo o que eu penso mesmo, sabe, talvez, se eu fosse um pouco mais puxa-saco, né? Talvez eu já estivesse perto desses mil, mas eu prefiro ser leal a mim mesmo e continuar sendo desse jeito. Fernando Tonato, um grande abraço ao glorioso rei de Tambaú. Não é nem mais embaixador. João Basso virou padrinho nesse exato momento. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. É o momento de falar assim, pô, eu vou, cara. O que eu tô esperando? Vou fazer isso daí. Então seja bem-vindo, João Basso. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela confiança, viu? Eu espero que mais pessoas sigam o teu exemplo e vamos crescer esse número, né? É importante. Mas vamos lá. Qual é uma das razões da gente ter que fazer esse canal crescer e combater... Combater numa competição saudável, né? Uma competição honesta com a imprensa. É uma competição com a imprensa. Honesta. Olha, eu vou produzir conteúdo, quem tiver o melhor conteúdo atrai mais gente. Como eu disse, eu não quero ter centenas de milhares, mas eu quero o suficiente para me manter. Né? Então, para que a gente precisa disso? Olha o que a imprensa está falando desses jogos que não tem o Palmeiras. Gente, fala sério. Para começar, eu não assisti o jogo do Corinthians e de São Paulo ontem. De jeito nenhum. Eu aproveitei o tempo livre e fiquei com as minhas meninas. Né? Com a minha filha, com a minha esposa, a gente passou um tempo em família, aproveitamos bem o domingo, que é tão raro, né? Porque tá sempre com jogo. Então eu dediquei bastante com elas. Mas depois eu fui dar uma espiada no que aconteceu, né? Bom, primeiro que o juiz garfou São Paulo dentro do Morumbi. Eu até falei no Periscato, eu falei assim, eu acho que a federação vai surpreender todo mundo e vai roubar pro São Paulo. São Paulo ser campeão. Porque daí para essa história de ficar falando que eles roubam só pro Corinthians... É, dá uma força pro São Paulo, que é um afiliado da Federação Paulista, que tá precisando tanto de um título, né, coitadinho. Então, eu acho que seria o papel correto da Federação Paulista, se for para influenciar, e eles não conseguem ficar sem fazer isso, né. Eles têm que avacalhar, eles têm que mostrar o poder dele, ó, vai ser campeão quem a gente quiser. Mas não, eles, é a Federação Corintiana de Futebol, não tem jeito. E fizeram um esquema mesmo de dar o título pro Corinthians. Agora o Corinthians vai ser tricampeão paulista. Paulista, né? A gente quase foi campeão tricampeão brasileiro. A gente só não foi porque roubaram pro Corinthians em 2017. Tripaulista, bela merda. Né? Falam que o Palmeiras joga futebol feio. O Palmeiras joga futebol feio. É mesmo. Porque eu me lembro, o Palmeiras jogou quarta-feira na Libertadores e fez dois golaços. Né? Quem não faz gol e tá na final... O São Paulo não fez nenhum gol em clássico. Fez algum gol em algum clássico? Se fez, fez um. E olha lá. E tá na final. Né? E se fizer 1-0, vai ser campeão. Então é muita mediocridade. Né? Agora, o que é o futebol? O futebol é você fazer mais gols com o adversário. Então, o que o Carilli faz? Estaciona o busão, sem a menor vergonha, e dá chutão pra frente e faz o contra-ataque. E aí ainda falam que o Palmeiras é o time do chutão, o Palmeiras é o time que joga feio. Porra, eu numa boa, tudo bem que eu não acompanho muito a imprensa. Né? O Rafael Barbosa, que fez o superchat agora e falou que é padrinho, e tá valorizando as discussões que a gente tem lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp a gente falou bastante sobre isso. Um abraço, viu, Rafael? Cara, qual a diferença do jogo do Carilli pro jogo do Filipão? Quem joga mais feio? Óbvio que é o time do Carilli. Óbvio que é o time do Carilli. E a gente tem isso no visual e a gente tem isso nos números. O time do Corinthians dá chutão muito mais que o time do Palmeiras. O Palmeiras troca muito mais passe que o time do Corinthians. O Palmeiras faz muito mais gols que o time do Corinthians. E é o time do Palmeiras que joga feio. Ninguém fala mal do futebol do Fábio Carilli. Por que que eles não falam mal? Por que que eles só falam mal do Palmeiras? Aí tem o outro extremo, que é o Santos, do argentino, do São Paulo. Tá, toca. Porra, tá fora da Sul-Americana... Tá fora do Paulista. Caramba. Teve que virar uma situação aqui na Copa do Brasil, né? Porque perdeu fora do CAG. Aí depois aqui conseguiu recuperar. Então não foi uma coisa assim tranquila. Que cazzo? Que adianta? Né, gente? Então... Não dá mais, sabe? Você tem gente boa na imprensa? Claro que tem. Óbvio que tem. Não vamos ser idiota aqui de falar, nem nada presta. Não é isso. Mas é difícil. E normalmente esses caras acabam isolados. Vai nesses programas aí de sofá, de mesa, de cama, de sei lá o quê. E cama, mesa e banho, né? E até aparece um ou outro que, porra, fala o que tem que falar. Porra, o cara... Todo mundo faz cara feia pro cidadão. O cara fica de canto depois o resto do programa inteiro, se ele fala alguma coisa a favor do Palmeiras. Aliás, muito bom o comentário do Maurício Noriega quando acabou o jogo Aí não sei se foi quando acabou, se foi antes de começar. É, mas no jogo de quarta-feira, ele estava ao lado do Muricy. E onde ele fala que tem que parar com essa história de ficar criticando o Palmeiras, só porque o Palmeiras tem dinheiro. E assim. O Palmeiras tem muito dinheiro, então o Palmeiras não justifica fazer um jogo de chutão. O Corinthians justifica. Pô, o Corinthians ganha muito mais dinheiro da televisão que o Palmeiras. Muito, de graça, assim, pá. Sem fazer nada. O Palmeiras está na briga eterna aí com a Globo para tentar equiparar os valores. Então, por que que só o Palmeiras é cobrado? O Palmeiras é cobrado por sua competência administrativa. O Palmeiras chegou num ponto em que está confortável financeiramente para os padrões brasileiros? Para os padrões brasileiros, sim. Não. O Palmeiras não está confortável para a ambição que tem. Nós temos ambição para muito mais, para ter um time mais forte ainda do que já temos. Mas aí cobram. Ah, o Palmeiras tem que jogar um futebol maravilhoso, porque tem muito mais dinheiro que os outros. Por que que, em vez de cobrar isso, por que que não cobram o Corinthians, que fala assim: olha, o Corinthians sai do zero, no ponto de partida, com muito mais dinheiro que os outros. É tão incompetente que não consegue ganhar mais dinheiro no final que o Palmeiras e joga um futebol muito pior que o Palmeiras. Por que que ninguém fala isso? O Noriega falou mais ou menos isso com outras palavras. E ainda falou assim: olha, a gente tem que parar de criticar o Palmeiras porque ganha dinheiro, porque tem uma patrocinadora do setor financeiro. E ele até falou que existe preconceito da imprensa, e ele mencionou isso, tem preconceito da empresa com o ramo de atividade da patrocinadora do Palmeiras. Qual é o ramo de atividade da patrocinadora do Palmeiras? Ramo financeiro. Porra, mas quem que é o patrocinador de todos os times aí até outro dia? A Caixa Econômica, por acaso, é do ramo do quê? De sapataria? É caixa de sapato? Ramo financeiro, cacete! Do Grêmio e do Inter é quem? É o Banrisul, é um banco do Estado. Então qual é o problema da gente ter uma financeira que não é um banco? Qual é o problema disso? Então, parabéns para o Noriega, parabéns para uma minoria de jornalistas que tentam tratar com honestidade e com igualdade todos os times e criticam quando acham que tem que criticar. Aliás, muita gente critica o Noriega porque ele, apesar de ser palmeirense, é muito crítico com o Palmeiras. Eu admito que às vezes até eu me irrito com algumas críticas acima do tom, que eu acho que não precisavam ser feitas, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar, sabe por quê, gente? Porque eu também dou minha opinião e eu sei quanto é importante você respeitar a opinião. E vindo de um palmeirense, a gente sabe que o cara no fundo ele tá cobrando muito mais porque ele tá bravo, porque ele tá frustrado porque ele é palmeirense. O que a gente tem que ficar puto é com quem não é palmeirense. A gente sabe que o cara tá fazendo aquela crítica sacana, escorrendo veneno pelo canto da boca, né? Inclusive, o pior de todos é aquele da ESPN, né? Aquele mais senhor de idade lá da ESPN, que destila veneno em toda e qualquer crítica que ele faz. E iguais a ele tem vários, que estão na mesma linha, na mesma trilha. Fora os que se escondem atrás do pretenso humorismo, né? Tom humorístico, tom despojado, tom descompromissado. Aí fala assim: não, mas é humor, mas é entretenimento. Isso aqui não estamos fazendo análise de futebol. Mas tá cheio de jornalista na mesa, né? Na Fox, na ESPN, na Bandeirantes. Então, é uma minoria que se salva, que merece o nosso respeito. Os setoristas, os repórteres, 90% são espetaculares, né? São meninos que ainda estão com o jornalismo puro na veia ali, né? Depois, alguns deles acabam se perdendo no meio do caminho. São os velhos que a gente tem hoje. Começaram também jovens e jornalistas puros. E aí, né, a índole leva para esse lado. Olha o Papini aí. Papini, eu quero ver o quiz, cara. Você soltou aqui no grupo, deixa eu ver. Não. Cadê o quiz, Papini? Faz o quiz aí. E fez o superchat, né? Muito bem. Então, senhores, enquanto o Papini prepara o quiz, eu quero falar aqui da nossa gloriosa Aracon. Põe na tela aí, Aracon. Aracon. Contabilidade dia 15. Dia 15 hoje. Já foi metade de abril, seu animalzinho de teta. Você, seu animal. E você não fez ainda sua declaração de imposto de renda. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha que você não fez ainda? Tá esperando o quê? Tá esperando levar a multa. Quer levar a mordida do leão, né? Cara, tô falando. Junta os documentos. Não vai querer se meter a besta de fazer a tua declaração. Você vai errar tudo, não vai fazer direito. Manda para quem sabe fazer. Tá? Então você vai procurar a Aracon Contabilidade. Eles assistem aqui o Periscato, são palmeirenses. Gente igual a gente. Trabalham pra caramba. E eu chequei, né? Falei assim, então faz aí minha declaração. Mandei os documentos, rapidinho. Juntei, mandei via eletrônica. Rapidamente estava pronto, estava com o recibo pronto, entregue logo nos primeiros dias, porque eu entreguei rápido, né? Então eu vou receber a minha restituição rápido. Tem muita gente que vai deixar para a última hora. Então, se você fizer, porra, entre hoje e amanhã, você ainda vai pegar nos primeiros meses da restituição. Não vai pegar lá em dezembro. Vai conseguir pegar, sei lá, em setembro, outubro, talvez. Mas tem que fazer rápido, cara. Então não perde tempo, cara. Junta os documentos, manda lá pro Júnior e ele vai fazer a tua declaração. Você esquece, você tira isso da tua frente e segue cuidando dos problemas da tua vida, que já não deve ser pouco, né? Então, aracomcontabilidade.com.br, você entra lá no site, pega o contato, conversa com o Júlio, fala que viu aqui no Verdazzo. Ó, eu vi lá no Periscatso, hein? Lá do Conrado. Pode falar, que daí ele vai te dar uma atenção toda especial. Ou então você manda pelo e-mail, que é contato@aracomcontabilidade.com.br. Vocês estão vendo aí na tela, né? Para quem está ouvindo o podcast, eu estou repetindo. Inclusive o WhatsApp, né? Você pode também mandar tudo pelo WhatsApp, pelo celular. Então, 44-3034-1568. Repetindo, o código é 44-3034-1568. Ah, mas fica lá em Maringá, mas e daí, cara? Eu fiz aqui de São Paulo, funcionou direitinho. Hoje é tudo eletrônico, cara. Se você mora em São Paulo e vai fazer numa empresa de contabilidade que não for na esquina do teu bairro, você vai ter que mandar pelo correio, vai ter que fazer alguma coisa de todo jeito. Manda via eletrônica, vai para Maringá e volta na mesma velocidade que vai para o outro lado da cidade. E eles fazem direitinho e fazem certinho porque são palmeirenses. Se fosse tudo corintiano, já pensou? Né? Mas é tudo palmeirense. Então podem fazer na Aracon Contabilidade. Um grande abraço para o pessoal da Aracon, que estão desbravando aqui um território da publicidade. Então você também que tem o seu negócio, você que tem o seu serviço, experimenta trazer aqui para o Verdazzo, né? O pessoal da Aracon lá está satisfeito com o resultado, viu? Podem perguntar para eles. Muito bem. Vamos lá, rapaziada. Está na hora de vocês fazerem pergunta. Por que vocês não fazem pergunta aí? Ó, o Demerval. Tudo bem, Demerval? Anderson Ricardo. Pinto da pior espécie. Não! Anderson Ricardo Pinto. Da pior espécie. Ele tá falando do Denilson. Eu entendi errado aqui. Tá louco. A pergunta que os outros times têm que responder é: por que eles não têm uma Crefisa na vida deles? Por que eles não têm um bom patrocínio, né? A Crefisa entrou no Palmeiras graças a uma gestão espetacular, feita pelo Paulo Nobre. Ele mostrou toda a organização do time, todo o trabalho de saneamento que foi feito no clube entre 2013 e 2014, que era um trabalho que era feito, né, nos bastidores. Então, a gente, torcida, a gente não se refletia isso ainda no time. É que nem quando você vai construir uma casa. Você precisa primeiro fazer o alicerce, depois você ergue, né? Paulo Nobre fez o alicerce. Paulo Nobre, junto com os vices, inclusive o Maurício Gagliotti, o Genaro Marino, todos juntos, né? vários diretores também ajudando bastante, inclusive dois deles são padrinhos do Verdazzo, e tornaram o Palmeiras um clube patrocinável, um clube seguro para você ir lá e fazer um investimento grande. E a Crefisa fez um investimento grande e está sendo muito bem remunerada por isso, né? Está tendo um retorno muito grande em cima desse patrocínio. Então é uma via de duas mãos excelente para os dois lados. Então por que que os outros times não têm uma Crefisa? Porque não se fazem merecer uma Crefisa. Aposto que teria uma série de instituições aí que estariam dispostas a investir bastante em futebol, porque sabem o retorno que dá, mas não sentem confiança em ninguém. Diz que tem quiz do Papini. Quiz do Papini. Qual foi a melhor dupla de zaga do Palmeiras? Luiz Pereira e Alfredo Mostarda. Antônio Carlos e Kleber. Ou Mina e Vitor Hugo? Atenção. Qual foi a melhor dupla de zaga do Palmeiras? Alternativa A. Luiz Pereira e Alfredo. Alternativa B, Antônio Carlos e Kleber. Alternativa C, Mina e Vitor Hugo. Olha só essa, hein? Vocês têm um tempinho aí para começar a escrever. Enquanto isso, eu vou ler mais algumas outras perguntas aqui. Daqui a pouco a gente volta para o quiz. Marcelo, doutor Marcelo, né, padrinho. O que eu achei dos dois dias de folga cedidos aos atletas? Cara, se deixasse os caras treinando, não, eu acho que não seriam dois dias que fariam o rendimento durante o resto da temporada ser superior, sabe? Então, se a comissão técnica sente que é legal dar uma folga, deixa os caras com a família, dois dias, né? Dois dias com a família. Pô, a gente não trabalha segunda, sexta e quer ficar dois dias com a família, sábado e domingo? Então, dois dias com a família. E volta com tudo, né? Por quê? Porque tem bastante tempo. São 15 dias. Então, em vez de 15 dias treinando direto, 13. Ah, tá bom. Então, acho válido. Acho que não tem nada demais. E, assim, não vão ser dois dias de treinamento que vão fazer o rendimento ser absurdamente maior, sabe? Concorda comigo o Carlos Eduardo, dizendo que essa pausa vai fazer bem, se afastar da negatividade da torcida. Se bem que os caras ficam na internet, né? Não afasta muito, não. O retorno do William, pergunta o Rafael. Você acha que ele volta para o time titular ou vai ser banco do Scarpa? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que o Filipão ganha mais uma opção para armar o time de formas diferentes. Você já percebeu que nem o Goulart é titular? Acho que o único titular mesmo é o Dudu, que joga qualquer que seja o jogo. Basta que ele esteja em condição física. Então, eu acho que é mais uma opção. Eu não considero mais nem o Gustavo Scarpa titular, nem o Ricardo Goulart titular. Então vão ser todos titulares e vai jogar quem o Filipão montar ali um trio de meias ali que encaixe melhor com o adversário. O Demerval já tem a tese aqui. Ele falou que o esquema da federação é casa de aposta. Todo time insistentemente considerado como favorito pela mídia perde ou empata e o Corinthians ganha. Mas eu não sei se o São Paulo está sendo considerado favorito não, hein, dessa vez. Será? É a tese aqui do Demerval. Vamos ver o resultado do quiz? Resultado não, né? O que vocês estão falando aí do quiz? Quem tá falando besteira, eu não vou nem ler, tá? Aliás, só tão falando besteira. Então vamos fazer assim, Vavá e Darinta. Então, quem começou com isso foi o Paulo Gonçalves. Parabéns, viu, Paulo Gonçalves? Você avacalhou com a parada toda aqui, tá? Você tá de parabéns. Aí o Adriano Souza, depois ele mandou um recadinho pra mim. O Adriano Souza, você vem falar em Jesse Gladstone? Aí depois você vem reclamar que eu não leio tuas perguntas, tá? Então vou falar o seguinte. Nem sempre eu consigo ler a pergunta de todo mundo, porque eu estou falando, olhando para a câmera. E o negócio vai passando, as perguntas vão passando. Então, não é nada contra você. Agora, você disse que você fez quatro perguntas maravilhosas. Eu admito que eu não vi, você me desculpa de não ter visto, mas pelo que eu tô vendo aqui, você colocou Jesse Gladstone. Então, se for nesse nível aqui, aí realmente eu não sei se eu deveria ter lido suas perguntas, não. Vamos lá, vai. Vamos ver se alguém fez sério. Então, Luiz Pereira. Luiz Pereira. Paulo Gonçalves, deixa eu ver se eu fui injusto com você. Será que eu subi? Fui injusto com você? Não, você falou Vavá e Darinta. Lá em cima você falou, você votou sério, depois você começou a avacalhação. Não vem não, não vem dar de santinho não. Então, né, cadê o humor? Quando é hora de humor, é hora de humor. Esse quiz aqui é um negócio pra gente falar sobre Palmeiras. Então não é pra avacalhar. Então quando é proposta de humor, é proposta de humor. Essa proposta não é de humor. Então não vai ser humor agora. A não ser que vocês não queiram mais. Vocês querem só avacalhar? Então eu não faço mais quiz. Né, quiz é... Lá no churrasco, por exemplo, a gente se divertiu muito. A gente ficou falando sério sobre essas coisas, sabe? Bebendo cerveja. Talvez esteja faltando um pouco de cerveja só pra que isso aconteça e seja mais divertido. Lá no churrasco a gente se divertiu muito com esses quizzes. Mas só pra vocês saberem, e pra mim, nessas três aí, mesmo sem ter visto a dupla, eu não vi Luiz Pereira e Alfredo Mostarda. Mas o Luiz Pereira eu vi. E o Luiz Pereira, cara, assim, ele foi o maior zagueiro da história da humanidade. Sem exagero. Não tem zagueiro que foi melhor que o Luiz Pereira. Nunca. E eu acho que nunca terá. Então, Luiz Pereira, assim, com um bom zagueiro do lado, sem dúvida vai ser melhor do que qualquer outra dupla. O que não dá é fazer uma zaga Luiz Pereira e Mário Soto. Aí não dá mesmo, né? Se bem que essa zaga nunca existiu. O Mário Soto veio pro Palmeiras em 77. Mas, com um bom zagueiro do lado, como era o Alfredo Mostarda, porra, é uma dupla melhor do que qualquer outra. Antônio Carlos e Kleber, puta dupla. Vitor e Mina, puta dupla. O Mina jogava demais e o Vitor Hugo, né, não comprometia em nada e tinha uns momentos muito bons também. Então, assim, eu acho que neste século foi a melhor dupla que o Palmeiras teve. Melhor que Gustavo Henrique, melhor que qualquer uma lá do começo, fácil, do começo do século. Melhor que qualquer dupla desde que o Allianz Parque ficou pronto. Acho que a melhor dupla que o Palmeiras teve foi Vitor Hugo e Mina. Se bem que Luan e Gomes estão começando a mostrar um trabalho muito consistente, hein? Com números espetaculares. Agora, se for falar de números, não só de categoria, Luiz Pereira e Alfredo Mostarda, pô, o Palmeiras em 72, o ano inteiro, fez acho que 80, 80 e tantos jogos, só perdeu 5 ou 6. Não tomava gol, não perdia jogo, igual... Mais invulnerável ainda do que esse time de hoje. Muito mais, né? Até porque ficava mais com a bola também. Os adversários não marcavam gol, não é só porque a defesa era boa, mas também porque o Palmeiras não dava bola pra eles, né? A bola era nossa. Gamarra foi bem. Ah, então, mas ele fazia dupla com o Ney, né? Júnior Baiano e Rock Júnior, boa dupla também, mas abaixo dessas todas aí que foram faladas. Muito boa dupla, aliás. O Junqueira não foi um zagueiro foda? Foi, mas o Junqueira não entrou no quiz porque ninguém viu. O que, que adianta de botar o Junqueira aqui no quiz e ninguém vai falar, ah não, era bom porque eu vi. Ninguém viu o Junqueira jogar aqui, cacete. O Adriano quer saber quando o Palmeiras levou o último gol de falta. Porque quando a gente ficou um tempo sem fazer, só se falava nisso. Mas ninguém fala que o Palmeiras não leva gol de falta. Não sei. Alguém quer pesquisar isso? Não sei. Sinceramente, não fiquei guardando esse dado. É, Adriano, beleza. Vamos dar o dedinho aqui, vamos ficar amigo. Tá? Dá o dedinho. Então vamos em frente. Ah, depois dessa eu vou virar padrinho. Tá bom, quero ver, hein? Tem os caras que levam patada e fica padrinho, né? Engraçado isso. Acho que deve ser por isso que todo mundo xinga jogador, porque acho que se xingar, aí os caras começam a jogar. Ah, eu fiquei puto com a patada que você me deu na mensagem ali. Coisa injusta. Um salve para São Caetano do Sul. Beleza. A parada para a Copa América. Você acredita que prejudica o Palmeiras pelo calendário? Não, não prejudica ninguém, na verdade. O que eu acho é que vai ajudar mais os outros times. Porque... Bom, se bem que o Palmeiras poderia já estar mais evoluído do que está, né? Eu acreditava nisso no começo do ano. Que o Palmeiras, por manter a base do ano passado, ia voar nesse primeiro semestre. Eu acreditava nisso. A entrada do Ricardo Goulart mexeu muito na estrutura do time. Então, o Palmeiras não se desgarrou tanto quanto eu imaginei que fosse. Então, assim, para o Palmeiras vai ser boa essa parada. Quem tem mais potencial para evoluir nessas paradas? É quem tem mais jogadores bons, né? Se o Palmeiras já tivesse, pô, voando e não tivesse mais muito o que evoluir, essa parada não seria boa para o Palmeiras, no sentido que os outros times diminuiriam a distância em relação ao Palmeiras, que em tese estaria voando. Como não está voando, vai ser boa essa parada para o Palmeiras. Vai ser ruim, sabe, para quem? Para quem está em excelente fase, por exemplo, o Cruzeiro. A diferença dos outros times para o Cruzeiro vai cair bastante. O Carlos Eduardo quer encontrar palmeirenses em Florianópolis. Então, mandem mensagem aí para o Carlos Eduardo. O Wendel quer saber como faz para virar padrinho. Ô, Wendel, você não está vendo aqui embaixo, cara? Ó, o link aqui embaixo, ó. verdazo.com.br/padrinho. Ali tem um texto, você vai ler o texto e tal. E embaixo tem dois botões. Dois bannerzinhos. Você escolhe qualquer um dos dois, eu prefiro que você escolha o Catarse, tá? E aí você clica no botãozinho do Catarse e você já escolhe a forma que quer fazer para ficar padrinho. Você pode fazer por boleto, por cartão de crédito. Você escolhe. Se você quiser ir direto, pular essa página, ir direto na página do Catarse, ó, é só clicar aqui no meu dedo, ó. Pá, tem uma exclamaçãozinha aí, não tem? Você clica na exclamação, vai aparecer o botãozinho do Catarse, você clica lá e chegou, tá? Aliás, duvido que vocês consigam clicar nesse botão. Vocês já tentaram clicar nesse botão? Será que vocês têm coordenação para isso? Acertar bem no meu dedo aqui, ó, vai. Cliquem no meu dedo aqui, ó. Animaizinhos de teta, vai. Duvido que vocês consigam. O Ezeplay fazendo aquela a pergunta, né? A pergunta de 1 milhão. Acho que essa pergunta já passou a do Ramos. E o Ramos? Cadê o Ramos? Lembra do Ramos? Então, e essa história do Palmeiras com a Globo? Como vai acabar? Eu não sei, cara. Eu não sei. Agora, como eu acho que vai acabar, que é o que você está perguntando, eu acho que vai ter acordo. Porque ninguém é louco, né? Ninguém rasga dinheiro. Nesse caso, literalmente, é rasga dinheiro, né? Se não tiver acordo, é ruim para o Palmeiras, ruim para a Globo. E ruim para todos os torcedores. Então, vai sair. No fim, é uma queda de braço. Ninguém tem desespero de fechar. O que importa é fechar, é assinar. As propostas estão na mesa. É uma questão de uma diferença financeira, uma diferença de dinheiro. A questão é só essa. Então, a Globo sabe até onde ela vai ter que ir e quanto ela vai perder se ela não fechar. O Palmeiras, mesma coisa. Então, vai ser uma queda de braço ali no final para chegar num acordo. Que vai chegar, vai. É o meu palpite. Se acontecer de não chegarem no acordo e não passar nenhum jogo do Palmeiras na TV, a não ser os 14 previstos pelo Esporte Interativo, eu vou ficar muito surpreso, muito mesmo. Quem está perguntando besteira, eu não vou responder, né? Aproveita, né, que eu estou lendo a maioria das perguntas aqui e pergunta sério, né? Quem é melhor, Thiago Heleno ou Antônio Carlos? Porra, cagar. O André quer saber se demitir o Filipão se não melhorar. Puta, é que eu falo tanto isso. Eu sei que nem todo mundo assiste todos os programas. Mas eu falo tanto isso. Eu sou absolutamente contra trocar técnico. Só tem duas situações em que se troca técnico. Um, perdeu o vestiário. Dois, não está jogando nada e não dá o menor sinal de evolução. Então só de perder o vestiário, ele não perdeu mesmo. E de não estar jogando nada, pô, olha a campanha do Palmeiras, vai falar que não está jogando nada. O Palmeiras não está jogando o que a imprensa quer que jogue e vocês ficam caindo nessa. Agora, falar que o Palmeiras não está jogando nada, me desculpa, por favor. Né? Então, não tem menor condição de falar em demitir o Filipão. Primeiro que tem raríssimas opções no mercado. Pouquíssimas opções no mercado. Né? Não vale a pena por nenhum que está no mercado. Aliás, por quem mesmo? Mesmo os que estão empregados. Ah, vamos dar uma de Atlético Mineiro, vamos tentar arrancar o técnico de alguém. Quem? Fala um técnico que vai chegar aqui. Não, esse técnico vai fazer o Palmeiras jogar bola. Quem? Não tem. A gente tá com muito bem servido de técnico. Tá? Então, quanto mais um técnico fica, maior a chance do time ser vencedor. Pode demorar? Pode demorar. Se o presidente tiver culhão de segurar o técnico, vai dar resultado. A não ser que o cara seja realmente uma besta completa. Não é o caso do Filipão. Né? Até o Gilson Kleina fez o time jogar bola. Muita gente odeia o Gilson Kleina. Odeia o Gilson Kleina. O Gilson Kleina, com aquele time lá que ele pegou, ele fez o time jogar. Ele fazia as merdas dele e tal. Não era lá muito criativo. Mas, sabe, fez o time jogar. O time tinha um padrão de jogo certinho, bonitinho. Puta, pulei um monte de pergunta aqui sem querer. E agora eu não sei onde eu tava. João Basso. Quais as principais diferenças nas características do Mike e do Marcos Rocha? Em qual tipo de jogo usar cada um? Eu acho eles muito parecidos. Os dois apoiam bem e marcam bem. Teve uma história aí de... O Marcos Rocha apoia mais. O Mike defende mais. Eu acho que o Mike é muito bom no ataque. O Marcos Rocha é muito bom no ataque. O Mike é bom na defesa e o Marcos Rocha é bom na defesa. Eu acho eles semelhantes. No preparo físico também não deixam a desejar. Os dois são experientes. Eu acho que eles se equivalem. Eu acho que o Palmeiras tem dois dos três melhores laterais direito do futebol brasileiro. Os dois se equivalem, os dois jogam muito bem. Então estamos muito bem servidos de laterais, aliás, dos dois lados. E ter laterais bons é fundamental para um time ser vencedor. Tem que ter lateral bom. A gente penou muitos anos com laterais e hoje a gente pode falar, nós temos dois laterais muito bons para cada lado. Então, André Gama está falando assim, não é demitir, se não vê evolução até a parada para a Copa. Parada para a Copa, para a Copa América, né? Falta o quê? Um mês e meio. Assim, não vê evolução é o seguinte, cara. O problema é se involuir. O Palmeiras está num nível bom. Se continuar jogando num nível bom, ok. O que você chama de ver uma evolução? Ver começar o time tocar bola, envolver o adversário? Não vai ver. Você não vai ver isso com o Filipão, cara. Nem daqui 10 anos, se ele continuar técnico do Palmeiras. O jeito dele jogar não é esse. O Palmeiras é muito eficiente, é letal, sai rápido pro ataque, joga rápido. E quando precisa amassar o outro time, amassa. Mas é só quando precisa. Então, o que está faltando pro Palmeiras, na verdade, gente, é pontaria. Porque o Palmeiras está finalizando pra caramba. Mesmo nos jogos que não ganhou, os jogos... Atacou, criou um monte de chance de gol. A bola entrou, então o que falta é finalização, isso aí é técnica. Isso aí não adianta você botar a culpa no técnico, no Filipão, no treinador. O Guilherme quer saber se eu vejo mais pontos positivos ou negativos do não fechamento de contrato com a Globo. É, nenhum ponto positivo a não ser a atitude. A atitude de não baixar as calças para a Globo. O resto só tem desvantagem. Agora, para a Globo também só tem desvantagem. Então, e concordo que existe uma diferença absurda no tratamento com os gambás e urubus com relação aos demais. Eu comecei o Periscato falando isso, né? Não sei se você chegou depois. Boa, Danilo. Danilo Lopes. Como você acha que vai ser o Brasileiro 19? Disputado ou o campeonato que se oferecerá para nós igual mais ou menos no ano passado? Acho que vai ser mais difícil. Inclusive, foi bom você ter falado nisso. Para quem acompanha o Verdazzo já há alguns anos, desde 2016, né, eu faço o planejamento de pontos, a projeção de pontos. Então eu pego a tabela, falo assim, quantos pontos o Palmeiras tem que fazer em cada jogo para ser campeão. E aí eu tomo por base uma marca de 77 pontos. Por que 77 pontos? Porque nunca um vice-campeão brasileiro passou de 72. Historicamente, o Campeonato Brasileiro é equilibrado, tem muitas forças semelhantes. Então é diferente, embora o formato seja o mesmo, por exemplo, de um campeonato italiano, 20 times, né, 38 rodadas, até pontos corridos. Mas na Itália você tem dois times que estão bem acima, nesse momento Juventus e Napoli, e do terceiro para baixo é bem medíocre, né? Então o segundo colocado faz uma campanha espetacular, que é o Napoli. O Napoli está com uma campanha superior à do Palmeiras no Brasileiro do ano passado. Só que a Juventus está 20 pontos na frente. Por quê? Porque acho que dos 31, 32 jogos ganhou 27. Então, assim, não adianta você fazer 80 pontos se tem um time que está fazendo 90. Então é difícil isso acontecer no Brasil. Por quê? Porque você não tem times tão desgarrados como tem na Itália, por exemplo. Como tem na Espanha, enfim. Então, o vice-campeão dificilmente passa dos 72, 73 pontos. Para dar uma margem de segurança, eu costumo colocar esses 77. Mas vou falar uma coisa para vocês. Algo me diz que dessa vez a gente vai ter mais times desgarrando. Então o Palmeiras foi campeão ano passado com 80 pontos, 81 pontos. O Corinthians no ano anterior também fez 81 pontos. Foi o mesmo número, né? O Palmeiras fez um saldo melhor. E no ano anterior, quando o Palmeiras foi campeão em 16, também foi bem pertinho disso, né? Então foram três campanhas bem destacadas. Eu acho que vai ter mais time desgarrando. Eu acho que vai ter pelo menos mais um. Que pode ser, eu acho que vai ser o Flamengo. Porque o Flamengo tem mais elenco. O Cruzeiro também está com um elenco também bem interessante, viu? Eu não sei de onde o Cruzeiro está tirando dinheiro. Eles estão negociando muito bem e montaram um elenco muito bom. Então o Cruzeiro, não é pelo futebol que está jogando agora, é pela qualidade do elenco. Eles têm lá o Marquinhos Gabriel, que é um cara que ele sempre mostrou talento, mas ele dificilmente encaixou, né? E lá no Cruzeiro ele encaixou. E jogador quando encaixa, e ele é o jogador bom quando encaixa, faz a diferença. Então um cara que sempre foi mais ou menos por onde passou, né? Santos, Corinthians, Palmeiras, nunca deu o encaixe. A gente via que ele tinha jogos muito bons, mas era um em 6 ou 7 jogos que ele jogava bem, o resto ele era muito apagado. Por quê? Ele jogava bom pelo talento, jogava bem pelo talento dele, mas sem aquele encaixe tático com o resto do time. O Mano conseguiu encaixar ele, bonitinho. E aí, se você for ver, o Cruzeiro perdeu o Arrascaeta, mas está com um time azeitadinho e o Frederico, filha da puta, metendo gol. Então esse é o perigo, né? Eles têm uma peça que poucos times têm, um artilheiraço. Então se ele estiver fisicamente bem, conseguir passar a temporada inteira, passar a temporada inteira sem se machucar, o Cruzeiro pode fazer um estrago no Brasileiro. E o Flamengo também, porque tem um elenco também muito qualificado e o Abel sabe armar um time. No longo prazo, se não derrubarem o Abel, ele vai acertar o time do Flamengo. O time do Flamengo vai jogar muito mais do que está jogando agora. quando chegar lá em agosto, setembro, que é a hora que o funil aperta. Então vão ser, acho que, os grandes adversários do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que 77 dessa vez não vai ser suficiente, não. Eu acho que a gente tem que mirar o 81 de novo, porque acho que vai subir o sarrafo. Acho que a diferença entre o pelotão de frente e o resto vai ser grande esse ano. Estou imaginando isso. Posso estar completamente enganado. É um achômetro aqui. Renato Barbizan. Apoio o Verdazzo. Grande abraço, viu, Renato Barbizan. Deixa eu ver aqui. Você não acha que o Palmeiras deveria ter um técnico interino para acompanhar o trabalho do Felipão para um futuro? Ter um técnico pronto exclusivamente para o Palmeiras? Paulo Turra é isso, cara. Paulo Turra está fazendo exatamente esse caminho. A gente não sabe como o Felipão vai sair do Palmeiras. Agora, se ele ficar 3, 4, 5 anos no Palmeiras e se aposentar, daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, porque ele já vai estar com 75, né? Sei lá, se ele vai querer continuar trabalhando com essa idade. Mas vamos supor que o Felipão faça uma carreira, uma última passagem super longa no Palmeiras. Paulo Turra, acredito que ele vai ficar lá esperando a vez dele. Agora, se o Felipão for demitido, aí o Paulo Turra vai embora com ele, né? Pronto, Rafael Álvares foi consultar o IPE e descobriu, lembrou que o último gol de falta que o Palmeiras sofreu foi em 2016, gol do Marinho pelo Vitória. O Najak teoriza, Marcos Rocha cruza e passa melhor. Mike tem mais velocidade e resistência. Talvez seja a diferença entre os dois. É claro que o futebol deles tem diferenças, né, como essas que você mencionou. Mas, num nível geral, né, qual é o nível de apoio dos dois? O mesmo, embora com pouco de diferença nas características. Qual é o nível dos dois na defesa? Também o mesmo. Então, foi isso que eu quis dizer, mas se você quer se aprofundar um pouco mais nas diferenças, eu acho que pode ser por esse lado que você falou. Pode sim. Rafael Souza, deixa eu te falar uma coisa, cara. Para de parece que isso, parece que aquilo. Para de soltar boato aqui. Essa é outra característica do nosso projeto. A gente não fica alimentando boato, a gente não fica de fofoca, a gente não prestigia a Rádio Bogotá, a gente trata a informação com respeito que a informação deve ter. Então, se eu sair daqui repetindo qualquer besteira, sabe, lembra quando o Palmeiras contratou aquele japonesinho, Sasaki, que veio de um time cujo dono era o dono da Rakuten, que é o patrocinador do Barcelona e que não sei o quê. Vocês se lembram quando alguém falou, não, porque a Rakuten pode ter interesse no Palmeiras e não sei o quê. Aí todo mundo começou a falar que o Palmeiras ia ser patrocinado pela Rakuten. De onde saem essas besteiras? É, então é um desrespeito com a torcida isso daí, sabe? E eu não entro nessas. Eu não faço isso. Eu sei que se eu fizesse isso, eu ganharia 10 mil seguidores da noite para o dia. Se eu faço um periscato e coloco assim, Palmeiras pode fechar com a Rakuten. Puta, eu ganho 10 mil seguidores, cara, na hora. Mas eu não quero isso. Não assim. Eu quero que o cara dê o subscribe aqui no canal, porque ele fala, pô, esse cara me respeita. Eu posso xingar você de animal de teta, de dromedário, quando você faz uma pergunta idiota, mas mesmo quando eu falo isso, eu tô te respeitando. Por incrível que pareça. Né? Por quê? Porque a gente tá querendo promover um negócio assim de um nível um pouco mais alto. Porque se for para fazer igual faz a Fofox, a Rádio Bogotá, o Donos da Bola... Por que eu vou perder tempo fazer isso, gente? Eu vou trabalhar e fazer outra coisa na vida. Não estou aqui para fazer essas coisas. Tá? Então, por isso que a gente cresce no nosso ritmo, devagarzinho. Para você que está aqui, está gostando, finalmente fala assim, pô, eu vou apoiar esse cara. Pô, não sei porque eu não fiz isso antes. Faça isso, cara. Faça isso. Você não vai se arrepender. E os grupos do WhatsApp do Verdazzo seguem essa linha. Discussão em altíssimo nível. A moderação é linha dura, porque às vezes começa a degringolar, aí tem empatada. E no fim todo mundo sabe que é melhor que tenha mesmo. Tem que ter controle. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que gera paixão, que gera emoção, e que às vezes o pessoal sai do controle. Então tem que ter controle, e a gente controla. E não é um grupinho de 20, 30 pessoas, tá? São dois grupos com mais de 200 pessoas. Tá acabando, hein? A última. O que é Rádio Bogotá? Pra quem não sabe o que é Rádio Bogotá, vocês lembram que o Borja tava pra vir pro Palmeiras? E aí um menino, um sacaninha no Twitter, falou que acabei de ouvir na Rádio Bogotá que o Borja nos deu uma notícia lá, sei lá qual foi. E aí o Jorge Nicola passou meia hora, ele falou, olha, notícia da Rádio Bogotá, e ele repetiu a notícia que o sacaninha, torcedor do Palmeiras, tinha dado. Era mentira do moleque, ele fez de sacanagem, porque a Rádio Bogotá nem existe. Não existe Rádio Bogotá. E o Jorge Nicola deu a notícia dizendo que ele ouviu na Rádio Bogotá. Na verdade, ele tinha visto um tweet de um sacana. Então, ficou como uma barrigada clássica, né? De como trabalha o Jorge Nicola, quais são as fontes do Jorge Nicola, como ele trabalha, ou pelo menos como ele trabalhou nesse episódio, né? Aí perde totalmente a credibilidade. Eu não acredito mais em uma vírgula do que o Jorge Nicola fala por causa desse episódio. E eu não quero perder a credibilidade de vocês. Então, jamais, jamais, vocês vão ver a gente dando notícia aqui. Ah, não ouvi falar. Ah, sabe, querendo dar o furo antes que todo mundo se precipitar. Não, aqui a gente leva informação a sério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá isso, né, rapaziada? Ele pediu desculpas depois, o Nicola? Não. Não, pediu nada. Aí, o Alan Prost, né? Vê se pode. É seu nome mesmo ou seu nick? O que não vem mesmo? Assim, quando você pergunta o que não vem mesmo, quer dizer que você já tem a informação que vem, mas você não tem tanta certeza. É o que eu acabei de falar. Levem a informação a sério. Não disseminem boatos. Sejam responsáveis com o Palmeiras. Não comecem a espalhar besteira. Ah, eu ouvi falar que vem, então será que vem? E aí começa a espalhar. Parem, parem de ficar encharcando calcinha por causa de reforço. Torçam para os que estão aqui jogarem. Agora não é hora de reforçar elenco. Nós estamos em abril. Hora de reforçar elenco é na janela. Na janela do meio do ano, na janela do fim do ano. Ponham isso na cabeça. Muito bem. Carlos Moura aqui. Você não faz mais live com o Fernando e com o Zé? Não, faço com a Armada. Faço com o Dio, faço com o Emerson. O pessoal da Armada Palestrina. Que ainda gostam de fazer live comigo. Certo, rapaziada? Então, legal. Obrigado, cara. Obrigado por estarem aqui. Sem jogo, né? Passou de 300. Então esse é sinal que o pessoal gosta mesmo de falar de Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras é casada com o Palmeiras, não é casada com o Vitória. Então isso é muito legal e é muito legal fazer parte disso, de estar promovendo esse canal, pra gente sempre ficar falando de Palmeiras. E se tudo der certo, né, com a ajuda de vocês, daqui a alguns meses, talvez mais de um ano, mas a gente vai caminhando devagar, a gente vai fazer esse canal ficar muito fera, vai ficar um canal repleto de atrações, de coisa nova. E vou insistir no quiz no próximo Periscato. Se começar com palhaçada, eu paro. Mas eu vou insistir, porque eu acho que é uma proposta legal. Hoje começaram avacalhando, mas no final a gente discutiu bem, né, sobre as zagas. Eu acho que saiu uma boa discussão. Vou insistir. Sexta-feira, então, estamos de volta. Tá? Sexta é feriado, né? Vocês acham melhor fazer na quinta ou na sexta? Quinta é véspera de feriado. Ah, vou manter na sexta. Vou fazer na sexta mesmo. Quem quiser... E com cerveja, tá? É sexta-feira santa, então eu vou tomar vinho, não vou tomar cerveja. Tá bom? Então tá bom. Eu tô imbuído, boa, sei lá. Eu tô imbuído, já tô imbuído. Né? Só que eu preciso de recurso pra esse imbuimento funcionar. Até sexta, rapaziada. Obrigado pela companhia. E tchau. Saudações ao Viverdes a todos. Tá ao vivo ainda esse negócio. Ai, corta!